estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Sedentos de ti, venha Deus, diga, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Vem!